Seven. Kairu. Pet Beats. Ainda lembro de você aqui deitado em minha cama, sussurrando bem baixinho, dizendo que me ama. Tempos passaram, mas carrega em minha mente o brilho do olhar e o sorriso incandescente. Presente é o que me faz viver. Pra ter você de novo eu precisava reviver toda a nossa história e momentos que passamos. Acordo na madrugada e é seu nome que eu chamo. Várias noites na balada procuro te encontrar. Me dá tanta saudade e a vontade de te abraçar. Volto pra minha e o telefone toca. Converso com alguém pensando na sua voz gostosa. Acho que eu tô pirando, me pego apaixonado, triste chorando pelos cantos. Ainda que passe essa dor, te levo nas lembranças do seu jeitinho meigo e do gosto do seu beijo. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Quem sabe unirá vocês dois. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Quem sabe unirá vocês dois. Eu olho suas fotos, mantenho o pé no chão. Ainda escrevo rap que um dia vão virar canção. Lembra aquela lá que uma vez eu escrevi? O meu primeiro rap foi dedicado a ti. Quem sabe um dia eu possa te encontrar, só simplesmente pra sentar e conversar. Deixar o tempo passar, jogar a conversa fora. Cê lembra quando eu te buscava na escola, encostado no mural, com jeitinho todo marreto. Mas que namorado, um neguinho ciumento. E você toda linda, com jeitinho Cinderela. Que nas outras minas, você sabe, cê causava inveja. Mas eu não soube cultivar todo aquele amor que você tinha pra me dar. Mas o tempo vai passando, amor. Em todo espinho ainda existe uma rosa flor. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Quem sabe unirá vocês dois. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Quem sabe unirá vocês dois. É necessário acreditar que nada está perdido. Pensamentos vêm e vão e muitas vezes nem fazem sentido. Deixa rolar, deixa passar. O tempo é aliado, deixa ele trabalhar. Eu sei que incomoda várias lembranças. Primeira rima, primeira mina, primeira aliança. Quando você mais precisava, ela tava lá. No momento mais difícil podia contar. Até que chega o dia que a gente vacila e pensa que vai ficar tudo bem, não fica. E quer voltar no tempo e mudar a história. Mas é o mundo real e isso não rola. Se acostumar com isso, cai em si. E ver que todo esse amor teve um fim. É embaçado, eu sei, triste só de lembrar. Mas relaxa e deixa o tempo deixa passar. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Quem sabe unirá vocês dois. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Quem sabe unirá vocês dois. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Quem sabe unirá.